Eu quero pedir ao pastor Getúlio que venha aqui à frente. Eu convido você a fechar os seus olhos mais uma vez e orar. Mais uma vez orar por sua vida, orar por cada um que está aqui. Orar por um convidado que você trouxe, orar por alguém da sua família. Você orar nesta noite pelo mover do Espírito Santo sobre cada um de nós. Estenda as suas mãos aqui à frente, com seus olhos fechados. Ore pela vida do pastor Getúlio. Senhor, nós queremos que venha sobre todos nós um temor santo, um respeito santo, uma consideração que vem do Senhor, da tua presença nesse lugar, de que o Senhor vai operar na minha vida, através do teu Espírito Santo, da palavra ministrada, através da vida do pastor Getúlio, de tudo que eu vou ouvir, palavras, frases cairão no meu coração com vida, com vida. Senhor, os meus olhos serão abertos, meu entendimento será aberto. Senhor, eu estou dizendo ao Senhor, existem coisas na minha vida que eu quero que o Senhor toque. Senhor, eu não quero apenas tentar essa vida. Eu não quero ser alguém que se acha Senhor de si e governa a si mesmo. Eu quero, o Senhor me criou, o Senhor me formou, o Senhor me sustenta. Esse ar que eu respiro agora vem de Ti. Eu quero me entregar completamente ao Senhor. Eu desejo nesta noite, Senhor, ser tocado pelo Teu Espírito Santo. Usa a vida do pastor Getúlio. Usa, Senhor, tudo que vai acontecer nesse lugar. E toca nossas vidas, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Pode sentar, queridos. Graça e paz. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo São João. Capítulo 1, a Daniela está avisando que as crianças de 4 a 10 anos vão ter uma salinha especial lá em cima. Se você está com uma criança de 4 a 10 anos e gostaria que ela fosse ministrada lá em cima, ela vai receber uma porção de Deus na linguagem dela e você também vai ter condições de receber aqui sem se preocupar com seu filho, sua criança. Pode se retirar, pode ir lá em cima, deixa a sua criança e pode retornar. Obrigado, irmãos. Evangelho segundo São João, capítulo 1. Verso 43 em diante. Se tiver do seu lado alguém sem Bíblia, você possa convidar essa pessoa para ler com você esse texto. Posso ler, queridos? No dia seguinte, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam ou se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe então Natanael: pode de Nazaré vir alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Amados, antes de ministrar a palavra, eu quero dizer que tem um material meu que eu não sei se vai ser exposto aqui, se não, vai estar lá na livraria. É uma forma de você me abençoar, vai estar abençoando minha vida, adquirir esse material. Todos os DVDs e os livros que estão aí falam a respeito da família. É com respeito à família. Você vai ser muito abençoado e, ao mesmo tempo, vai estar abençoando minha vida, minha família, meu ministério. Não deixa de dar uma passada. Eu acho assim, até uma concorrência desleal. Ontem, na hora que eu estava ministrando aqui, eu estava sentindo um cheiro de fritura, alguma coisa gostosa que vinha dali. E às vezes a briga entre a barriga e a barriga ganha, né? Então teve gente que passou e foi lá comprar salgado hoje de novo. Então está amarrado. Não, vou fazer isso não. Está desamarrado. Mas, bom, gasta pouco ali, gasta mais ali, eu sei lá. Eu vou pedir, cadê meu gerente de vendas, irmãos? Eu vou demitir ele, se ele não... Tem que bater uma cota aí. Ele vai estar pondo meu material por aí. Então, cerca esse povo. Tá certo? Bom, amados, Filipe, antes de conhecer Jesus, ele já tinha uma certa expectativa a respeito da vinda de Jesus. Essa expectativa havia sido gerada por João Batista, porque antes de seguir Jesus, Filipe andava com João Batista. E como os irmãos sabem, João Batista veio para preparar o caminho para que o Senhor viesse. Então João Batista vem aí pregando um batismo de arrependimento, um batismo de preparação, e anunciando a vinda do Cordeiro. E em um certo momento, quando Jesus passa por ele, João Batista não hesita, mesmo junto com seus discípulos, ele olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse homem. É esse sobre o qual eu tenho falado para vocês, e é esse para o qual eu batizei vocês, preparando para a vinda dele. E alguns discípulos de João Batista, e era necessário que isso acontecesse, deixa João Batista e recebe o chamado para poder servir e andar com Jesus. Então, eu quero frisar três pontos nesse texto, nessa pregação. A experiência que Filipe teve com Jesus. Filipe agora deixa a preparação que João Batista vinha trazendo, e ele tem o seu encontro pessoal com o Senhor Jesus. E esse encontro que ele teve com Jesus foi muito tremendo, foi muito marcante. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é sobre essa experiência que Filipe teve com Jesus e a experiência que nós, eu e você, nós tivemos com o Senhor Jesus. Filipe, após ele ter essa experiência com Jesus, ele faz algo que vai fazer você se lembrar de um tempo na sua vida quando você tomou sua decisão com Cristo. Imediatamente, ao ter sua experiência com Cristo, ao provar de Cristo, Filipe corre e ele vai anunciar a Natanael o seu precioso achado. Ele não consegue guardar só para ele a experiência que ele teve. Ele precisa compartilhar a experiência que ele teve com Natanael. E ele procura Natanael e ele diz: olha, nós achamos, nós encontramos aquele sobre quem testificaram os profetas. E ele dá nome a essa pessoa. Nós encontramos Jesus. Irmãos, isso é tão inerente ao novo nascimento, é tão inerente à natureza da pessoa que teve um encontro com Deus, o fato dessa pessoa não conseguir guardar a experiência que ela teve com Deus só para ela. Uma pessoa que teve um encontro genuíno, profundo, que mudou, que marcou sua vida, que foi um divisor de águas, ela não consegue ficar só com isso, só para guardar, introjetar. Não é uma experiência tão somente subjetiva, é uma experiência objetiva, palpável, que pode ser vista. Eu estava perdido e fui achado. Eu estava morto e Cristo me deu vida. Eu estava procurando ser feliz em lugares onde eu encontrei tristeza e feridas para minha alma, para minha vida, e decepção. E de repente eu tenho um encontro com esse Deus que se fez homem, que se fez carne, e eu já não ando mais mendigando de boteco em boteco, de prostíbulo a prostíbulo, de droga em droga, ser feliz. Jesus se mostrou suficiente para mim. Eu não preciso de nada mais. Eu não tenho que adicionar nada mais à minha vida para ser feliz. E Ele vai, me tira da lata de lixo, me tira do chiqueiro, me limpa, me transforma, me veste com roupas que foram lavadas no Seu sangue, me dá uma nova natureza, opera um milagre tamanho na minha vida. Agora, há uma necessidade, não é uma obrigação. Não é uma obrigação. Há uma necessidade, porque o amor de Deus me constrange, e eu imediatamente a experiência, ao ver o que Deus fez na minha vida, eu preciso, eu tenho, eu sou obrigado pelo amor de Deus, eu sou obrigado pela transformação que houve em mim, em compartilhar para as outras pessoas o que aconteceu comigo. Amém? Eu não consigo entender a apatia, irmãos, a indiferença que a igreja evangélica desses dias está vivendo. Se eu tive experiência com Deus, e eu estou vendo do meu lado um amigo meu procurando no mesmo coxo que eu comi há tempos atrás, indo nos mesmos lugares que eu fui há tempos atrás, ele não está querendo outra coisa, ele está querendo ser feliz, e o único lugar que ele entende que pode encontrar felicidade é naqueles lugares, onde eu estive e eu não encontrei felicidade. Agora eu encontro Jesus e vejo essa pessoa procurando nos mesmos lugares encontrar felicidade, o fato de eu não compartilhar com essa pessoa denuncia uma apatia, uma indiferença, e eu pergunto se de fato uma pessoa que fica em silêncio ao ver outros morrerem e ter a palavra de salvação na sua boca, na sua vida, eu pergunto, por que ela não fala? Por que ela não compartilha? Será que essa apatia não denuncia que essa pessoa, na verdade, teve uma experiência religiosa? Religiosa. A religião é apática. A religião é indiferente. Agora, o encontro com Deus, não. Quem teve o encontro com Deus não consegue ficar calado. Jesus disse, não dá para esconder, não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. Quem teve uma experiência com Deus vai transbordar em amor para com os outros. Amém? Eu me converti em 85. E a experiência que eu tive com Deus foi muito forte. Como diz um certo pastor, é forte, Brasil. Né? A experiência que eu tive com Deus, assim, foi tremenda. Jesus me tirou mesmo, irmãos, eu não tenho vergonha de dizer que Jesus me tirou da lata de lixo, da lata de lixo. Eu vivia mendigando alegria num canto, no outro, num canto, no outro. Ontem eu compartilhei para vocês de onde eu vim da macumba mesmo. Olha, queridos, muitos desses capeta que eu expulso aqui, eu já bebi cachaça com eles, pedindo favor para eles. Inumeráveis vezes eu sentei na frente de Pomba Gira para pedir favor para Pomba Gira. Eu queria ser feliz. Eu queria, e eu não estava encontrando felicidade. Muitas vezes eu bebi com tranca-rua, bebi com Zé Pilintra, bebi com Exu Caveira. Irmão, já tomei vinho com Preto Velho, entendeu? Meu Deus, eu estava com um vazio. Com 16 anos, eu me deitei no mato e eu pedi para a morte vir. É impossível um cara com 16 anos não ter expectativa de vida e clamar pela morte. Eu clamei pela morte com 16 anos. Agora, com 18, eu já estava numa total desilusão. Por quê? Porque esses bichos que eu aprendi a servir prometia, mas não cumpria. Duas experiências marcaram minha vida, duas. Uma foi quando eu procurei o dono do chiqueiro, o pai do chiqueiro, e olha isso, a gente era amigo. Eu e ele, a gente tinha um vínculo de amizade. E eu cheguei para ele e disse: cara, estou com vontade de morrer. Eu quero dar um fim na minha vida. Eu estava esperando um conselhozinho e tal. Tinha uma imagem de Zé Pilintra, mais ou menos desse tamanho. E o Zé Pilintra segurava uma garrafa de cachaça e um punhal. Esse cara foi lá, pegou o punhal, trouxe para mim, me entregou e disse: vá para o meio do terreiro ali, ó, desse jeito, vá para o meio do terreiro ali e pode se matar. Eu olhei para ele e disse: calma aí, mãe. Bom, eu estou falando que quero morrer, mas eu estou esperando uma ajuda tua, cara. Irmãos, eu saí de lá decepcionado. Eu já morava em outro lugar, isso já foi uma outra experiência. E eu já estava cansado desses bichinhos pequenos que a gente lidava com eles todos os dias e pedia favores todos os dias. Depois da meia-noite, quando a gente dizia, quando virava a banda, a gente ia descer uns bichos mais esquisitos. Umas tranqueiras lá, pior. E eu fiquei, naquele dia eu fiquei, porque já que a casta menor não me ajudava, quem sabe um outro piorzinho, um outro pior não podia melhorar, quem já estava pior. Mas eu esperei, de repente lá o negócio pegou, o bicho pegou. O bicho pegou e incorporou lá, ou manifestou um capeta lá, e foi muito esquisito, porque fedia mal. Quando ele chegou, começou a feder mal o terreiro onde a gente estava, e o povo fez fila para poder, cada um ia pedir seu favorzinho para aquele bicho. Irmãos, eu sinceramente estava com medo daquele bicho. Ele estava fedendo muito, ele imitava um bode, uma coisa esquisita. E eu fiquei quieto, de repente chegou minha vez, e eu dei uma vacilada lá e fiquei quieto. Ele olhou para mim e disse: pode vir, miséria. Bom, minha vida já não estava boa. O bicho que eu fui pedir ajuda disse: pode vir, miséria. Eu disse: não deve ser comigo. Ele falou: é você mesmo, desgraça, pode vir. Pô, eu fui lá pedir ajuda, o nome que o sujeito me dá, miséria e desgraça. Irmãos, minha vida foi de mal a pior. Daquele momento, minha vida desmoronou. Quando Cristo me alcançou, eu não esqueço essa data, no dia 18 de outubro de 1985, por volta de umas 2 horas da tarde, eu estava no apartamento da minha irmã, eu estava depressivo, eu estava só, e eu planejei minha morte assim, os detalhes. Por eu não ter coragem de me lançar debaixo de um carro, eu planejei o que eu ia fazer, que ia me dar coragem para eu fazer tudo aquilo. E bom, os pentecostais vão entender o que eu vou falar aqui agora. Outros vão ficar meio navegando aí, viajando na maionese. Mas queridos, quando eu sou muito grato aos Gideões Internacional. Quando eu dei minhas costas para aquela janela, que eu ia sair para poder efetuar o que eu tinha planejado, amados, entrou um vento tão gostoso pela janela, não era um vento comum, entrou um vento tão gostoso pela janela do apartamento, e aquele vento, pastor Sóstenes, me envolveu. É algo assim, muito de reteté, entendeu? De canela de fogo, sei lá como que vocês chamam aqui, mas me tomou aquele fogo, aquele vento. Irmãos, e eu tomado por aquele vento gostoso, tinha sobre a mesinha de centro da minha irmã uma Bíblia, aquela bíbliazinha dos Gideões Internacionais, aí eu não me lembro bem, era uma azulzinha bem antiga, estava aberto na mesinha, e eu de repente olhei para aquela mesinha, e estava um textozinho escrito, e eu só parei no texto, e ali haverá prantos e ranger de dente. Eu nunca vi ninguém pregar uma mensagem evangelística usando esse texto. Nunca. E o Espírito Santo falou comigo naquele texto. Do nada, eu peguei aquela bibliazinha, eu tinha um cordãozinho que eu não largava a mão daquele cordãozinho de jeito nenhum. Não tirava hipótese alguma. Irmãos, eu passei pela minha irmã e disse, eu vou entrar no quarto onde eu estou hospedado, não me chama. Ia uma tonelada de demônios na frente tentando me deter e umas 5 toneladas de anjo atrás me empurrando, porque sabia o que eu ia fazer naquele quarto. E quando eu entrei naquele quarto, eu caí de joelho, não sabia orar. Eu aprendi muitos tipos de reza, mas eu não sabia orar. Mas eu sabia diante de quem eu estava. E eu caí de joelho. Irmãos, eu chorei tanto. É, pode parecer algo, um chavão, mas não é. O primeiro nome que eu dei para Deus foi Deus dos crentes. Foi dessa forma que eu chamei Ele. E eu pedi que Ele me ouvisse, eu não sabia falar nada, mas chorando. Eu fiquei ali uns 40 minutos chorando. Agora, amados, a experiência talvez seja comum. Quando eu me levantei, irmãos, eu estava tão leve. Eu parecia que eu ia flutuar, era uma coisa assim, linda, gostosa. Eu não sei se você teve experiência, como foi a sua conversão, mas eu ia flutuar. Fui tirado uma tonelada das minhas costas. E eu peguei aquele cordão, quebrei, joguei no canto do quarto e para mim mesmo disse, a partir de hoje, eu sou crente. Foi essa frasezinha. Mulher sabe chorar com educação. Mulher vai chorar, ela pega o lencinho para não borrar a maquiagem. Homem não, homem quando começa a chorar, ele fica uma coisa esquisita mesmo. Sai catarro, sai que mistura com lágrima, e a boca fica inchada, o olho fica vermelho. E eu, quando eu saí daquele quarto, eu lembro até hoje, porque ela serve ao Senhor. Na época ela não servia ao Senhor, minha irmã, ela estava no fogão fazendo almoço e eu passei por ela, ela olhou para mim, me viu que eu estava chorando, ela disse, o que foi? Eu disse, a partir de hoje eu sou crente. Irmãos, ela pegou o telefone e ligou para o meu irmão mais velho, para quem futuramente eu doei esse rim do lado de cá. Eu tenho uma cirurgia aqui de 28 pontos. Eu fui um dos cobaias lá em Brasília, por isso que o corte é desse tamanho. E eu dei esse rim para ele depois. Mas ela ligou para o meu irmão e ela achou que eu estava pirando. E ela disse, olha, o Getúlio está com um papo aqui que é crente. Meu irmão mais velho diz, benza a Deus, dos males o menor. O meu encontro com Jesus, mas foi algo tão gostoso. Irmãos, eu não podia segurar isso tudo só para mim. Não dá para guardar isso só para mim. É muita coisa. É algo muito lindo, muito maravilhoso. Eu pregava em tempo, fora de tempo. Irmãos, eu saía da cidade satélite para ir para o plano piloto trabalhar. Eu levava os folhetos, um bolo de folheto assim. E na hora que eu entrava no ônibus, quando ele saía da cidade satélite, do setor penorte, para ir para o plano piloto, eu ia para a roleta do ônibus, diante de Deus, e dizia assim, meus senhores e minhas senhoras, isso dentro do ônibus, eu tinha 20 minutos para falar de Jesus, e eu falava de Jesus. Quando eu terminava de falar de Jesus, eu saía de banco em banco, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Aí quando eu, irmãos, coitado de quem sentava do meu lado. Porque além da pregação e do folheto, e ouvindo até na rodoviária. E tinha pessoas interessantes que fingiam que estavam dormindo, para que eu me calasse. O Espírito Santo falava dentro de mim, não está dormindo não, pode pregar. Pregava. Eu saía de madrugada, ia para os becos onde eu sabia onde a turma se reunia para cheirar pó, para fumar maconha. Irmãos, eu levava muito folheto e eu entrava na frente dos caras e olha, toma aqui, cara, Jesus transformou e vai transformou minha vida, vai transformar a tua também. Pastor, isso é fanatismo. Não, irmãos, é alguém que encontra um campo e sabe que ali é uma pedra preciosa, grande, e ele tem várias pedrinhas, ele vai e vende, e vai lá e encontra essa pedra linda que vale por tudo o que ele tinha. Eu passei dois anos, dormindo no hospital de base de Brasília. Eu saí do trabalho na sexta-feira, 10 horas da noite, no sábado de manhã ia para o hospital de base, ficava lá o dia inteiro. As maiores experiências que eu tive e as mais lindas, foi lá dentro, e eu ficava lá dentro, pregando para um, para outro, orando, ministrando. Teve muita gente que foi abençoada, muita gente aceitou Jesus. Eu acho interessante que tem pessoas hoje que dizem, não, eu, pastor Getúlio, eu não prego porque essa igreja aqui tem um grupozinho. Ih, pastor, essa liderança está me impedindo de pregar. Eu fico por entender, porque ninguém nunca me impediu de pregar. Bom, eu acho que você não está querendo pregar, você está querendo isso aqui, ó. Eu acho que você está querendo um aplausozinho, porque você pode não pregar aqui, mas ninguém vai te impedir de ir no hospital pregar. Ninguém vai te impedir de ir no presídio pregar. Ninguém vai te impedir de sair durante o dia evangelizando, falando de Jesus. Então você precisa só analisar a situação. Mas eu não parava, eu queria compartilhar. Eu queria que as pessoas conhecessem o Deus que eu conheci. Porque Ele, de fato, transformou minha vida. Então, quando eu vejo a igreja hoje vivendo em torno dos seus próprios problemas, quando eu vejo a igreja hoje vivendo em torno da minha casinha, vamos fazer uma campanha aqui nessa igreja para Deus abençoar com casa própria, não sou contra, nem a favor, muito pelo contrário. Vamos fazer uma campanha para a gente ganhar dinheiro? Vamos. Bora fazer a campanha aí, vamos fazer o que você quer. Mas a gente está vivendo muito em torno de meu probleminha, minha vidazinha, o que eu estou precisando, o que eu quero. Irmãos, eu passei 3 dias na África, e lá nós fizemos 3 cruzadas na África. Assim, foi espetacular, foi tremendo. Quando eu voltei de lá, eu disse, eu não preciso de casa. Eu preciso de dinheiro para mandar para aquele lugar. Pastor, o senhor fez voto de pobreza? Não fiz voto de pobreza. Mas quando eu vi a ausência de Deus, e nesse quarto livro eu falo sobre uma experiência muito forte que eu tive lá, sobre uma barganha que um demônio quis fazer comigo em uma das cruzadas. Mas, irmãos, quando eu olho e vi a necessidade lá, eu vi que meu cristianismo era muito para mim, era muito meu. Então, quando eu olho para a igreja, eu, infelizmente, eu não sei se é a visão de um profeta que acaba incomodando o pastor, mas o que eu vejo em muitas igrejas são cultos onde a palavra deixou de ser uma palavra profética e passou a ser uma palavra motivacional. Onde o culto perdeu a essência da adoração e passou a ser um momento de terapia. As canções passaram a ser uma terapia, onde eu me escondo, onde a fé se tornou uma droga que me dopa para a realidade. Então eu venho para cá para poder fugir um pouquinho da desgraça, da derrota que eu estou vivendo lá fora. Então eu venho para cá e com as canções e com as ministrações eu fujo um pouco da realidade e me escondo nessa caverninha medíocre chamada cristianismo. Bom, e o que eu como aqui, o que eu recebo aqui, vai dar para eu viver até o próximo culto. Eu preciso entender que melhor coisa é dar do que receber. Quantas vezes meu pastor me liberou uma caixona de som, não sei nem se os irmãos lembram, se ela era para tudo. Ali ligava baixo, ligava guitarra, ligava microfone, e era um catatauzão. E alguém arrumou um microfonezinho para mim, daquele de gravador. E, irmãos, eu saía. Pastor, o senhor paga o mico demais, muito, muito. E eu saía nas ruas e parava em algumas casas, literalmente. Batia na porta, a pessoa me atendia, eu perguntava, posso ligar essa caixa aí para poder falar de Jesus? Irmãos, muita gente deixava, outros diziam não. Mas eu ligava e eu começava a pregar. Tinha gente, não tinha ninguém na rua. Mas dentro de mim eu imaginava que dentro daquelas casas, com a porta fechada, alguém podia ouvir a palavra. E eu pregava o tempo inteiro. Porque Jesus, hoje eu faço isso, minha esposa vê isso. Irmãos, eu paro num posto para abastecer, o frentista vem e eu já fico olhando o cara. De repente, quando ele vem com a maquininha, o início é o seguinte, eu digo, tu é crente? Ele diz, não. Eu disse, não, cara, vem cá. Não diga não. Diga ainda não. Ele olha para mim, eu falo para ele, não. Repete aí o que eu estou falando. Diga assim, ainda não. Aí ele olha, constrangido, e diz, ainda não. Eu falei, aí, cara, agora tu falou certo. Não dá para guardar. Querido, você tem um casamento abençoado, Jesus mudou seu casamento. Irmã, teu marido hoje é outro cara. Irmão, tua esposa hoje é uma bênção. Depois que Cristo entrou aí, mudou tudo. De repente você tem um vizinho do teu lado e você está vendo o casamento desse cara ser destruído. Você não tem coragem de abrir a boca. Pastor, mas eu vou estar invadindo a privacidade dessa pessoa. Ô irmão, se for para invadir, para resgatar, eu vou invadir. Eu vou invadir. Eu tenho medo do rumo que as coisas estão tomando no Brasil. Na Suécia, o povo se cercou de leis. Eu fui pregar lá. E é engraçado, você não pode abordar ninguém para falar nada. Porque você vai invadir a intimidade e a privacidade dessa pessoa. E você é passível de sofrer um processo por causa daquilo. Se a pessoa estiver no hospital, você não pode falar nada com aquela pessoa, principalmente com respeito à religião, a não ser que você seja convidado, aquela pessoa te autorize a falar para ela. Eu tenho muito medo do rumo que o Brasil tá tomando. Mas, queridos, enquanto a gente pode, enquanto é dia, não cesse de falar dessa palavra. Fala, olha que lindo, olha que maravilhoso que Deus fez na sua vida. Amém? Puxa, pastor Getúlio, a minha mudança não foi nesse nível que o senhor está falando. Bom, amados, mas houve uma mudança? Houve ou não houve? Está meio xoxo, mineiro. Houve uma mudança ou não houve? Bom, não foi aquela... Uau! Mas eu gosto de uma música do Kleber Lucas que ele diz, olha... Eu não sou ainda o que eu deveria ser, mas uma coisa eu sou e eu não abro mão. Nova criatura eu sou. O nível da sua conversão, bom, você discute outra hora, mas houve uma mudança? Houve, pastor. Dá para repartir um pouquinho dessa migalha com quem está do lado? Felipe corre e vai falar para Natanael. A experiência que você teve com Deus, independente do nível. Irmãos, o que você julga pouco, se você semeia isso lá fora, tem gente que o pouco que você acha que tem, se você compartilhar, vai mudar a vida dessa pessoa. Com certeza, vai transformar a vida dessa pessoa. Pastor, eu não sei pregar. Não, não é para você pregar. Não é, a gente não foi chamado para fazer propaganda de Jesus. Segundo, Isso é o que você vai enfrentar lá fora. Quando Filipe encontra Natanael, que ele dá testemunho do que ele viu, imediatamente Natanael coloca resistência e se opõe à palavra. Natanael usa de conceitos históricos para poder rejeitar a palavra e o testemunho de Filipe. Infelizmente, hoje, quando você vai pregar, falar de Jesus, você tem que levar contigo um balde com água, sabão e escova. Por quê? Porque você chega para uma pessoa e você quer falar de Deus, você quer falar de Jesus para aquela pessoa. Mas, infelizmente, antes de você, presta atenção, passou um crente mau caráter, sem vergonha, religioso, imprestável, dizendo que tinha tido experiência com Deus e acabou fazendo besteira e sujando o nome de Deus para aquela pessoa e sujando qualquer um que viesse atrás dizendo: eu quero falar para você de Deus. Imediatamente essa pessoa vai te associar à igreja, à placa de igreja. Imediatamente é um dispositivo de defesa. Essa pessoa vai te associar àquele outro que passou por ele antes. A primeira pergunta hoje que uma pessoa te faz quando você vai falar de Jesus para ela é: de qual igreja você é? Você diz assim: não vou falar mal da igreja que eu estou pregando, senão o pastor Sócrates não me traz mais. De qual igreja você é? Você diz: eu sou da igreja evangélica do Cuspe Santo. É aqui e tal. E você é de qual igreja? Escuta, eu tenho que arrumar outro, um nome, eu tenho que ser muito criativo. Lá tem um crente por nome de Ceratocônio. Aí você diz: tem. Você é de lá? Não, aquilo é um safado, aquilo é um sem vergonha, aquilo me deve e não paga. E esses dias eu fui lá cobrar dele e ele saiu com um facão dizendo que ele era crente, mas o facão dele não era, e não paga quem deve, aquilo é um mau caráter. E ele já associa, ele junta tudo num pacote só para impedir você de falar de Jesus. Aí primeiro, antes de falar de Jesus, infelizmente, você tem que falar para ele que nem todos os dedos da mão é igual. Você tem que dizer: olha, na igreja nem todo mundo que vai lá é isso, isso, isso. Escuta, você é crente, você é da igreja do fulano de tal? Sou. Rapaz, aquele cara mora do meu lado. Aquele cara brigando com a mulher dele o dia inteiro. Ele sempre vai te associar a algo para impedir você de pregar o evangelho. Infelizmente, irmãos, infelizmente, isso é uma realidade que a gente está precisando conviver, a gente precisa conviver e precisa pedir uma unção de Deus para poder ter uma estratégia, para poder sair fora desse muro que as pessoas criaram para não ouvir o evangelho. Eles vão querer te associar a pessoas que só priorizam dinheiro. Quando você diz: Jesus te ama, na mente dele já vem dizendo: ele quer dinheiro. Jesus te ama, ele quer encher a igrejinha dele, por isso que ele está falando isso. Sempre vai associar dessa forma. E bom, irmãos, tem muita gente realmente dando mau testemunho. Tem gente que é muito bom para cantar. Aqui dentro canta com a voz linda, fecha os olhos, mas eu não entendo como que essa pessoa adora com tanta liberdade, com nome sujo no SPC, no Serasa. Como que uma pessoa, eu levanto o dedo para condenar meu irmão, enquanto eu estou com 10 cheques na praça, tudo atrasado, e eu estou pouco me lixando em resgatar esse cheque. Para mim, pecado é você cortar cabelo, irmã, não corte o cabelo. Mas enquanto eu estou com a minha vida toda suja, eu preciso entender que quando eu dou um mau testemunho, eu não estou só sujando meu nome, Eu estou sujando o nome do Deus que eu sirvo, o nome da igreja que eu frequento, o nome do meu pastor. Eu estou levando uma porção de coisa comigo. Então anda em santidade. Prepara, como João Batista, o caminho para que aquele outro que vier encontre uma pessoa com o coração aberto para ouvir o Evangelho. Irmãos, muito ajuda quem não atrapalha. Está escrito. Não sei aonde, mas está escrito. Então, prepara o caminho. Pastor, eu não quero pregar. Mas prepara o caminho para que o outro pregue. Não sirva de instrumento na mão do diabo para poder bloquear o outro que vai vir pregando o Evangelho, o outro que vai vir falando de Jesus. Vocês estão me entendendo? Amém? Amém. E por último, só existe uma forma de você conseguir vencer essa muralha espiritual na vida das pessoas que já tem um preconceito a respeito de igreja evangélica. É dessa forma que eles veem, igreja evangélica. Bom, eu não posso partir para o segundo ponto sem antes dar um testemunho irônico, assim, engraçado. Eu semeei um carro que eu tinha na vida de um discípulo. Foi de Deus mesmo, algo mineiro para semear um carro, assim, tem que estar com o coração muito quebrantado mesmo. Não estou falando mal de vocês, estou falando mal de mim, eu sou mineiro. E Deus tocou no meu coração para eu ofertar meu carro na vida de um casal da igreja, depois de brigar lá quase 3 horas com o Espírito Santo, depois de repreender o capeta, porque dar, receber é de Deus. A mãozinha está sempre aberta, mas às vezes para dar a mãozinha fica atrofiada. A gente sabe que é uma verdade, né, irmãos? E principalmente quando é algo que sacrifica, quando é algo que dói. Porque a gente já tem, na ponta do dedo parece que tem uma filmadora, porque na hora da oferta, sei lá, a gente mete a mão no pulso. 100, 50, 20, 25, sei lá, 20. 10, 5, aí sacode o bolso assim para ver se não tem umas moedinhas. Então quando Deus entra assim e ele diz, eu quero algo, porque cantar a gente canta, tudo que eu tenho é teu, cada fôlego meu, a minha vida te pertence, e a gente é bom para cantar, mas na hora que fala, vamos fazer uma oferta de sacrifício, isso é algo muito pessoal, a gente, calma aí, isso aí não é de Deus não. Então eu me lembro muito bem quando eu estava pregando na igreja do pastor Luizinho em Vinhedos, eu estou pregando e o Espírito Santo disse para mim, quando você chegar, tu vai ofertar teu carro na vida de um casal, porque você está me pedindo, eu estava orando por um carro novo. Ele falou, então remove o velho para eu colocar o novo. Eu disse, minha garagem cabe, foi literalmente, eu falei, minha garagem cabe o velho e o novo com tranquilidade. Ele disse, não, quando tu chegar, eu quero que você oferte. Irmão, foi uma briga, eu disse, não, isso não é de Deus, não é? Sabe, espírito mentiroso, sai da minha mente, e que, só sei que eu cheguei, ofertei o carro, mas se a oferta é defeituosa, é bem capaz de você receber defeituoso também. O rolamento estava quebrado, eu falei, não, vou consertar isso aí. E a gente desceu para um mecânico, amigo meu, e eu disse, cara, coloca um rolamento novo nesse carro para mim. Tá eu e o meu discípulo que estava recebendo a oferta, eu estou agachado junto com o mecânico, olhando ele trocando a roda. De repente encosta um carrão e me desce o advogado, não tenho nada contra os caras, e a gente desce e ele se agacha do meu lado. Irmãos, olha só como que Deus manda as pessoas para ouvir o evangelho da sua boca. Você precisa estar sensível a isso. E aí estava agachado olhando, não sei a que cargas d'água, não sei o que aconteceu, o homem olha para mim e diz, rapaz, o advogado, e diz, eu vou lhe falar uma coisa, todo pastor é rico, né? Ele não me conhecia, e eu, como eu acostumei a deixar o jumento profetizar, eu não mando calar, está profetizando, todo pastor é rico? Recebo, recebo, recebo, recebo, ele, todo pastor é rico, eu recebo, eu disse, é mesmo, rapaz, se não é, fica, né? E ele começou a descer a lenha, e falou e disse tudo, olha, eu mesmo conheço, ele disse, eu mesmo conheço um pastor que depois que ele largou a empresa dele e virou pastor, o homem agora tem dinheiro. Eu disse, tem mesmo, sabe, a mãozinha assim, recebo. No final da brincadeira, ele olhou para mim, brincando, ele disse, então vamos abrir uma igreja. Eu falei, bora, na hora, é mais uma, vamos abrir. Ele disse, tu vai ser o pastor e eu vou ser o tesoureiro. Eu disse, está fechado, está fechado. Naquela ironia, meu discípulo passa por mim e diz assim, pastor, eu vou ali no comércio, daqui a pouco eu volto. Irmão, desse homem olhou para mim sem graça e disse, você é pastor? Falei, sim, senhor. Aí ele já disse assim, é, advogado é advogado, né? Ele disse assim, é, nem todo mundo é igual, né? Eu falei, você tem razão, é como advogado, eu falei para ele, tem uns que é o cão chupando manga no pé de mandacaru, e você sabe disso, mas tem outros que é gente boa. Irmãos, daquele momento, a gente começou a conversar, como terminou a conversa? Nós, no canto da oficina, eu com a mão na cabeça dele, orando pela vida dele. Porque o cara começou a abrir a vida dele, a família como que estava, o casamento como que estava. Eu disse, não, vem cá, rapaz, vamos no canto ali, eu vou orar por você. Como que Deus manda pessoas para estar do seu lado e de repente, do nada, a pessoa começa a abrir a vida para você. Você talvez está vendo aquela pessoa pela primeira vez e ela começa a te falar, você diz, ué, por que essa pessoa está se abrindo para mim? O Espírito Santo está gritando lá de cima, prega para ela. Eu mandei essa pessoa abrir a vida para você encher o vazio dela de vida. Eu não estou entendendo. Como que não está entendendo? A pessoa chegou, abriu a vida, prega, fala de Jesus. Ironizou, espera o momento certo, que você vai entrar na vida daquela pessoa. A ironia dela é uma forma de resistir à sua pregação. Mas nada pode deter o poder de Deus dentro de você. Amém? Tem muita vida aí dentro, irmãos. Você não notou, não? Irmãos, nós temos algo que o povão aí fora está morrendo para ter isso. Nós temos esperança. Você já notou o quanto que a esperança é preciosa? Você já notou, irmãos, que às vezes a família não está bem? Você tem um filho, talvez você está aqui agora, tem um moleque que está fumando crack, está cheirando pó aí fora. Sei lá, às vezes você está aqui agora, teu esposo está enchendo a cara de cachaça e você está aqui e de repente quer bater uma aflição, mas uma vozinha lá dentro de você, se espera. Espera, eu vou salvar teu marido. Sabe aquela vozinha lá dentro diz, vai dar certo. Vai dar certo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa esperança é algo que nós precisamos valorizar. Você está no meio de um turbilhão e a coisa está tudo, você acha que está fora de controle e algo lá dentro diz, tem calma. Tem calma. A noite pode, o choro pode durar uma noite. Espera, porque ao nascer do sol vem a tua alegria. Irmãos, como isso é precioso, não é? Como isso é gostoso. Ter a certeza de que tudo vai dar certo. Ter a certeza de que tudo que está me acontecendo hoje vai contribuir para a minha melhoria e amanhã eu vou olhar para trás e eu vou dar gargalhada da situação que eu enfrentei. Você que a família não é crente, como é lindo você estar aqui e você acreditar e você ouvir um pregador dizer, daqui uns dias tua família vai estar toda aqui do teu lado servindo ao Senhor. Vai, Pastor, o senhor tem certeza? Ô, irmãos, pastorei desde os 20 anos, eu vejo isso sempre. Às vezes chega a mulher sozinha, toma decisão com Cristo, a família se opõe, é só questão de tempo, está todo mundo aqui adorando, servindo o Senhor. Às vezes chega o homem sozinho, como foi no meu caso, fui sozinho com 18 anos. Hoje minhas irmãs dão testemunho do poder de Deus, eu tive a honra de batizar minha mãe. Então eu quero dizer para você, não tenha medo não. Aquele moleque que está te dando trabalho, daqui uns dias ele vai estar aqui dentro, e o pior, ele vai ser o mais pentecostal aqui dentro. Você vai se constranger com ele aqui dentro, porque ele não vai suportar o resultado de tantas orações que foram feitas por eles, por ele. Amém? Amém. Terceiro e último ponto. Só existe realmente um jeito da gente vencer essa parede. Quando Natanael apresenta a objeção, irmãos, Filipe não parte para uma discussão filosófica, para uma discussão religiosa. Filipe não fica irado, não fica nervoso. Filipe não quer brigar. Filipe libera uma frasezinha poderosa: vem e... Você vai ter que repetir. Vem e vê. Olha a minha vida, eu não vou forçar você a crer em nada. A sua vida precisa falar mais alto do que as suas palavras. Irmãos, alguém pode resistir à tua pregação, mas ninguém pode resistir ao poder de uma vida que foi transformada pelo poder de Deus. A melhor pregação que existe hoje é aquela que você não usa palavras. É aquela que a própria pessoa te procura e de um jeitinho singular essa pessoa olha para você e pergunta: pô, tem alguma coisa diferente em você. Não sei, o seu sorriso, seu jeito de ser, quando eu estou com você, eu sinto alegria, quando eu saio de perto já a tristeza volta. O que, que é isso? Pelo amor de Deus, não vai falar que é a sua igreja, não. Porque placa de igreja não salva ninguém, irmãos. Você não foi salvo por uma placa de igreja. Não foi uma religião que mudou você. Quem te mudou tem um nome. Foi Jesus. Fala dele. Fala dele. Para mim, placa de igreja hoje serve para duas coisas, irmãos. É criar contenda entre irmãos e irmãos. Porque tem uns que acham que a igreja dele é a melhor do mundo. O resto é resto. E eu tive o desprazer de ouvir no programa de rádio, que Deus o tenha, porque ele já faleceu, um pastor dizendo: a minha igreja, ele disse isso, eu ouvi com esses ouvidos que a terra não haverão de comer, porque eu creio no arrebatamento. Mas, irmãos, ele disse: a minha igreja é a única igreja que fala a verdade no mundo. Se aí é forte. A pessoa, eu não sei, as viajadas, tipo, onde essa pessoa foi, que ela imagina São Pedro na porta do céu. Pensa comigo, eu tenho uma imaginação gospel. Então pensa, essa pessoa chegou no céu e quando ela vai entrar, São Pedro diz: para, já está velhinho já, para. Carteira de membro. E você tira sua carteirinha de membro, isso já está, já passou dessa para melhor. Você tira sua carteirinha de membro e entrega para São Pedro. São Pedro vai olhar e dizer: essa igreja você não entra aqui não, está dispensado. Mas essa era a mentalidade desse pastor quando disse que a igreja era a igreja dele, que foi ele que criou, era a única que pregava a verdade no mundo. Queridos, igreja boa tem em todo lugar. Amém? Não é só essa igreja aqui que prega a verdade. Tem outras igrejas aí que estão em mãos na oração, anunciando Jesus. Amém? Esse exclusivismo é maligno. Então, quando alguém querer se opor mostra a sua vida. Se eu não me engano, foi Santo Agostinho que disse isso: vão e pregue o Evangelho, e se necessário, usem palavras. É como uma flecha atirada por um arqueiro profissional. É uma vida transformada. Ninguém pode resistir ao poder de uma vida transformada. Mostra a sua vida para essa pessoa. Mostra como um homem de Deus trata sua esposa. Deixa ele ver isso. Mostra como um homem de Deus cria os filhos. Mostra como um homem de Deus administra a vida financeira. Deixa a pessoa ver, porque quando ela vê, ela vai crer. Não vale a pena brigar. É oração e pregar com a tua vida. Com certeza, irmãos, essa pessoa não vai resistir ao Evangelho, porque o que ela vai ver na tua vida é a manifestação do poder do Altíssimo. Você não é um representante de uma placa de igreja, você é representante de Deus aqui nessa terra. Você é a carta escrita de Deus para que essa geração leia o que Deus escreveu, falando do amor, falando da bondade, falando do poder, falando da graça. Você é a manifestação do que Deus pode fazer na vida do ser humano, de como Deus pode transformar uma pessoa. Amém? Vamos ficar de pé. Pastor, o senhor não acha que no início da sua fé o senhor foi fanático? Me rotule como vocês quiserem, irmãos, mas o que eu encontrei não dava para mim. Segurar aqui dentro não dava. Reter aqui só para mim, e olhando para o lado, vendo pessoas sofrendo e eu ficar calado, ser omisso, não dá para segurar. Eu saía da minha casa para ficar de pé. Eu saía da minha casa para ir na padaria. Um sujeito comprou um ambiente lá, criou um boteco, um bar, estendeu uma lona. E, irmãos, quando eu saía no domingo de manhã, o boteco já estava aberto. E eu não ia dar a volta. Eu passava por dentro da lona, debaixo da lona, e ia para a padaria, comprava o pão, voltava. Mas só que, de repente, eu comecei a sentir nojo. Nojo do cheiro de cigarro, nojo do cheiro de cerveja misturado com outras coisas. E as músicas são as piores. Eu não sei, irmãos, como... Bom, dizer que eu não sei é ignorar meu tempo de que eu estive lá. Mas, irmãos, como que uma pessoa senta numa mesa de um boteco e vai beber cerveja ouvindo umas músicas, me perdoa a expressão, mas é música de corno, assim, não dá para ver de outra forma, né? Vai ouvir a música, minha mulher me deixou e foi embora com meu melhor amigo, e o cara está ouvindo aquilo, é muito depressivo, a gente ouve música hoje. Eu ouvi um sujeito indo, foi no Jô Soares dar uma entrevista, ele era autor de um livro que falava a burrotização do Brasil, e ele desceu a lenha, e o Jô Soares questionando, ele diz: eu não entendo como que um povo ouve uma música que fala da minha eguinha Pocotó, e o cara ainda fala Pocotó, Pocotó, Pocotó, e o povo acha graça, e compra o disco, o CD para ouvir minha eguinha Pocotó, que junto com o cavalo já não saía só, alguma coisa nesse estilo assim. Aí o fio do cabelo no meu paletó, e fuscão preto, umas coisas assim que joga a gente para tomar prazolam, tomar fluoxetina, entendeu? Você tem que tomar alguma coisa para sair desse buraco. Eu comecei a dar a volta, eu não entrava mais, não dá para entrar. Numa dessas, dando a volta, o Espírito Santo me parou lá e disse: por que você não está passando mais pelo meio? Eu disse: eu não aguento. Ele disse: você não está lembrado, não? Quem é que estava na mesa desse bar há tantos anos atrás, ouvindo essa mesma música aí? O que que essas pessoas, Getúlio, tá buscando, enchendo a cara e ouvindo essas músicas? E eu disse: não sei. Ele disse: como não sabe? Você esteve lá também buscando a mesma coisa? Essas pessoas estão lá buscando felicidade. Elas estão fazendo aquilo buscando ser feliz. Por que você tem nojo delas? Eu não tive nojo de você. Por que, irmãos, eu olho para um cara viciado em droga e eu quero abaixar e dar pedrada nele e dizer é um incompetente, é um irresponsável? Você viveu à base de droga no passado, até que você teve um encontro com Deus. Que droga era, a gente não vai questionar. Mas você viveu aquilo. E ainda há marcas do teu sapato lá naquele lugar. Onde você viveu? Onde é que você colocava as garrafas de cerveja que você bebia? Era na mesa, também assim no pé da mesa? Ou para o garçom não te enganar, ou para você contar papo para os outros de quanto você tinha bebido? Não, pastor, eu nunca bebi cerveja, mas tomava uísque. Cristo fez uma grande obra na sua vida. Amém? Ame, irmão, ame. E fale do Deus que transformou você. Eu quero que nesse momento você feche teus olhos e eu quero que você sinta a transformação e o amor de Deus dentro de você agora. Como Deus te amou. Onde responda para Ele, onde Deus te buscou, irmão? Pastor, eu nasci em berço evangélico, mas você não era evangélico, você não se converteu. O berço talvez era convertido, você não. Teve um momento na sua vida que Cristo entrou, com certeza teve um momento na sua vida que Deus fez uma grande obra. E eu quero que você agora, com os olhinhos fechados, você comece a adorar. Se Cristo fez algo na tua vida, eu quero que você comece agora a orar, dizendo para Ele: obrigado, meu Deus. Abra tua boca. Vamos. Começa a agradecer. Começa a agradecer agora. Agora. Começa a agradecer. Porque o Senhor fez algo grande na sua vida. Algo lindo. Mais uma vez eu repito, pastor, eu não sou isso tudo, irmão, mas o que Deus já fez foi muito lindo na sua vida. Olha onde você está hoje. Você poderia estar em tantos lugares, mas você preferiu a casa do Senhor. Isso já é maravilhoso demais. Maravilhoso demais. Agradeço. Ó Deus, Senhor. Ó Deus, Tu és tremendo, grande é o Teu amor, Senhor, esse amor tremendo que tocou minha vida, que me tirou da minha morte e me trouxe e colocou meus pés nesse lugar tão abençoado. Obrigado, meu Deus, porque eu vivia buscando, procurando felicidade, correndo atrás do vento. Obrigado por ter entrado na minha vida. Obrigado por ter ido onde os crentes não iam e ter me resgatado. E hoje eu estou aqui, Senhor, te adorando, te bendizendo. E eu quero dizer: o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso. A Tua graça me basta. O Senhor me faz feliz. O Senhor me faz feliz. Muito obrigado pelo Teu amor, que eu posso tocar, que eu posso abraçar. Obrigado pela fé. Obrigado pela esperança. Senhor, eu sei que, Senhor, tudo, tudo o Senhor fez formoso no Seu devido tempo. Eu sei que muitas mães que estão aqui, muitos pais, daqui uns dias vai ver toda a família aqui dentro te adorando. Porque o Senhor é um Deus que está sempre alcançando vidas, se aliançando com famílias. Obrigado, meu Deus. Porque muito grande é o Teu amor. Muito grande é o Teu amor. Obrigado. Continua com os olhos fechados. Eu não queria que ninguém abrisse os olhos agora. Ninguém. Ninguém. Eu queria que você ficasse nesse clima, assim, nesse êxtase de agradecimento. Eu queria só que você mudasse um pouquinho a sua oração. Eu vou fazer o apelo agora. Então, tem pessoas, irmãos, que está realmente precisando ter um encontro com Deus, mas elas só vão dar conta de ter esse encontro através da sua intercessão agora. Então, eu não queria que você ficasse com os olhos abertos olhando, eu queria que você ajudasse na oração. Meu querido, minha querida, alguém te convidou para estar aqui hoje à noite. Alguém orou por você, para que você viesse aqui. Ontem eu ouvi o pastor Sóstenes falando para você orar por alguém que você queria trazer. E você que está aqui hoje, você é fruto de oração. E você veio aqui, você não veio ouvir um intelectual, você não veio ouvir um filósofo. Até agora o que eu te falei foi do que Deus fez na minha vida, do que Deus fez na vida desse povo e do que Deus pode fazer na sua vida. Ele pode converter a tua lágrima em sorriso. Tudo que te foi roubado, tudo que o diabo pisou, teu sonho, tua família, a expectativa, a esperança, o Senhor Jesus está aqui nessa noite. O Senhor Jesus está aqui nessa noite. E Ele está olhando para você. E Ele está dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Eu quero que você entenda bem. Eu não estou dizendo que essa placa da igreja vai mudar a sua vida, porque minha vida não foi mudada por placa de igreja. Eu não estou lhe oferecendo uma religião, porque a religião é furada. É furada. Então eu não estou dizendo: larga a sua religião e vem para a minha, porque a minha religião é melhor do que a sua. Não, não, não. Eu estou te falando de um homem que tem um nome, que tem um nome que mudou minha vida e que está mudando toda a minha família. E é esse nome e é esse homem que eu quero te oferecer hoje à noite. E eu quero perguntar para você: se você não veio aqui nessa noite hoje, e agora, enquanto a gente está compartilhando, cantando, pregando, você está sentindo o seu coração que está precisando de mudar mesmo, está precisando de ter um encontro com Ele, com Deus, você está precisando de uma vida nova, você está precisando de um caminho novo, você está precisando de perspectiva, está precisando de ter alegria. E uma alegria que não dependa de nada, só dele. Só dele. Não deixa. Não, enquanto a igreja ora, deixa eu te falar uma coisa. Não deixa o diabo inverter as coisas. Ah, esse pastorzinho, sei o que ele quer. Ele está querendo é dinheiro. Mentira do diabo. Eu não quero só dinheiro, não. Eu quero é a sua alma. Não, esse pastorzinho foi convidado pelo pastor Sóstenes para ganhar mais gente para essa igreja, não. Não é para essa igreja, não. Eu quero encher, não é a igreja, não. Eu quero encher o reino de Deus. Eu quero você para o reino. Mas nessa noite, você precisa dizer: eu quero. Eu quero. Pastor, mas eu já tenho Jesus na minha vida. Você tem do seu jeito. Hoje a proposta é: quer ter Ele do jeito que Ele quer que você o tenha? Não, pastor, eu já sirvo a Deus. Você serve do seu jeito. Mas você já parou para pensar se é esse o jeito que Ele quer que você o sirva? Igreja com os olhos fechados, orando, orando, orando, orando, orando, orando. Então, nesse momento, esse irmão, essa pessoa que está do seu lado aí, que você viu cantar, que você viu sorrir e que agora está vindo orar, está fazendo isso por tua causa, por tua causa, é por amor só. Então agora, enquanto a igreja ora, eu estou aqui com meu braço erguido, estou aqui com meu braço levantado. Você que ainda não tomou sua decisão com Deus e que precisa tomar uma decisão séria agora, aí onde você está, quer tomar sua decisão com Ele agora? Se você quer, você que ainda não tomou essa decisão, só levanta sua mão para ele, não é para mim não. Pastor, eu quero tomar uma decisão agora.